É como é uma feira marginal, eu não sei. Eu não sei de feira, eu sei da feira da vaca. Feira imaginária. 4, 5, 6 de setembro, Noel Galat, Valladares. Coñece Médico, Cultura Libre, Acate Cisara, Pérez Pérez, Aldanés, Bencum, Crítico Moderes, Decate Médico. Convidamos vos a vos inscribir na Feira Imaxinaria 2015, Encontro de Cultura Libre na Galiza, apresentando as vosas actividades, workshops ou eventos varios. Olla a programación en feira.imaxinaria.org ou escríbenos a feira@imaxinaria.org. Organiza a Cooperativa Imaxinaria.